E aí, mano? Sabe onde eu tô? Não? Nem eu, velho. Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado.